Eu vou pro crato, vou matar minha saudade, ver minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro crato, tomar banho na nascente, na subida do lameiro, tomo um estrago de aguardente. Eu vou pro crato, comer arroz com piqui, feijão com rapadura, farinha do cariri. Eu vou pro crato, vou matar minha saudade, ver minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro crato, pois a coisa melhorou, a luz de Paulo Afonso, o cariri valorizou. Eu vou pro crato, já não fico mais aqui, cratinho de açúcar, coração do cariri. Eu vou pro crato, vou matar minha saudade, ver minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro crato, vou pra casa de seu Pedro, seu feliz é velho macho, tô com Pedro, tô sem medo. Eu vou pro crato, vou viver no cariri, cratinho de açúcar, tijolo de buriti. Ah, é, o cratinho é de açúcar, o cratinho é doce, o cratinho é terra boa, todo mundo quer ir pra lá, mas ninguém quer ir pro hotel. Todo mundo quer se arrumar na casa do parente. Um diz que vai pra casa do Alencar. Outro diz que vai pra casa do parente. Outro diz que vai pra casa do seu Pedro. É, mas eles não gostam muito disso, não. Só se fizerem como eu, não é? Eu, quando vou me hospedar na casa do parente, eu levo um saco de farinha, levo um bode seco, uma dúzia de abacaxi, um capãozinho, um saco de piqui, uma cachaçinha boa. Faça como eu, viu? O parente fica satisfeito. Depois você pode dizer que o cratinho é de açúcar. Pode passear, pode se divertir no crato, mas faça como eu. Eu vou pro crato, já não fico mais aqui, cratinho de açúcar, tijolo de buraco.